Vamos, saiam todos da minha frente. Saiam da frente, já disse. Vou derrubar tudo isso aqui. É um duelo. De que lado você tá? Do lado de cá ou do lado de quem não sai do lugar? Do lado de lá ou do lado de quem veio pra mudar? Do lado de cá, vem pro lado de cá. Dois passos atrás, todos apostos. Derrubar quem trai nos 12 apóstolos. Como posso tomar o que é nosso? Logo inimigos mortos, pagar os impostos. 12 tiros, atenção nesse duelo. Meu bando avança partindo do zero. Inimigos na cova, a ponto de desova. Pá, pá, sem deixar prova. É o duelo. De que lado você está? Do lado de cá ou do lado de quem não sai do lugar? Entre a rosa e o espinho, o riso do filho, o furacão é ninho. Lidar com o egoísmo que vem partilho, mas sem vacilo ou se não engatilho, bro. Eu vim de Goiânia, um leão por dia. Bem-vindo à savana, onde o sol castiga. Só a brisa, sua avisa. Se a briga perde, se a luta ganha. Abrindo mentes com machado de Assis. Ouvindo crentes bem dizerem passado de MCs que se prendem ao Jurássico. Sou neoclássico, esperem meu clássico. Sem verniz, paulada na cabeça de quem criticou o menino. Agora cale-se quando põe um embeat flow divino. Hit show, ensino, trago um ritmo bem fino. Bando de dois, nas ruas se fez hino. Do lado de lá ou do lado de quem veio pra mudar? Do lado de cá, vem pro lado de cá, vai. É um duelo, como muitos que travamos todos os dias. Ao acordar, enfrentamos as responsas e escolhemos não jogar a toalha. As quedas fazem parte do caminho. E eu sempre soube que ficar no chão nunca foi a melhor opção. Nos resta arriscar. É por isso que eu luto. É por isso que eu não paro. E comigo, eu carrego um bando. Ih, delegado! Lá vem mais encrenca!